Lima, controle 5198. 98, bom dia, 328. Sam 3153, bom dia, cheque trem. É, ainda em cima, reportará a baixada para lá. Chá travado, tá 3153. Pista molhada, autorizado pouso na 1-0. 020 graus, 029. Leia de pouso na 1-0. Plano 3153, no solo 113, livre à direita, solo 121, decimal 9. 3-3-9, bom dia. 121 no 1, desculpa. 121 no 1, boa. autorizado decolar 340 graus 029, azul 4201. Aí decola 07. Bom dia, chame passando o farol de Itapuã. Parar passando Itapuã, Guardião 07. Azul 4201, decolou os 20, chame controle em 119.8. Grave. Doi, o Guardião 07 passando em Itapuã, a intenção é pátio 2 para desembarque. Qual pátio? Pátio 3. Livre aproximação pelo setor sul para o pátio 3, observando movimentação de aeronaves realizando pushback. Chame na curta final, vento 330 graus 029, guardião 07. Aproximando pelo setor sul, atento para as aeronaves, chamará na curta final, guardião 07. Tá na curta final, Guardião 07. Observe a aeronave da Trip, que está no TAC, no Pátio 3, e demais aeronaves, autorizada aproximação. Chame o solo em 121, decimal 1 agora. 121, decimal 1, Guardião 07. 4. Trip 5514, número 2, mantém o ponto de espera, pistão no zero. Guardião. Guardião, autorizado taxiamento aéreo até a saída do PAD 3 inicialmente. Aguarde novas instruções. Avião ativo. Torre, Salvador tá 3890, ponto de espera branco. Autorizado alinhar e decolar, vento calmo, TAM 3890. Alinha e decola, o TAM 3890. Guardião 07, reautorizado, taxiamento aéreo, cruzando Pátio Uno, após Lima, Mike, Quebec. Ou a partir da Lima, direto por Graer, está autorizado. Mas inicialmente, taxiamento aéreo, contornando Pátio Uno e taxiway Lima. Está saindo do pátio 3, contorna, ingresso à esquerda aqui no pátio 1. Depois do pátio 1 é taxiway Lima. Primeira direita, Mike. E após, pode, a partir da Lima pode voar direto pro, pode taxiar direto pro Graer. Cruzando o pátio 1 à sua esquerda agora, o Guardião 07. Esquerda, contorna o pátio 1. Cinco no 4, ali mantém 1-0. Guardião 0, 5-4. Guardião 07, confirmando ao atingir ali o ponto de interseção com a taxiway Mike, está autorizado deslocamento aéreo agora para o Graer. TAM 3890, decolou os 28, chame o controle em 119.8, tenha um bom dia. Controle 1998, TAM 3890, bom dia. Considere o solo aos 2.9, Guardião 07. Trip 5514, autorizado decolar, vento variável com 0.29. 514, decolou os 30, chame o controle em 119, decimal 8. 198. Recife 55 no 4. Controle Recife 55 no 4. Decolou os 32, chame o controle. Recife 55 no 4. Confirma a frequência, 298? 199, decimal 8, afirma. Fiz várias chamadas sem sucesso, senhor. Continue a subida normal aí, Conde, pro nível 130, vou coordenar com o controle. Autorizado, chame pronto pro táxi. Gol 963, autorizado decolar, vento variável com 02 nós. Estava deu bom dia, Xené 6219, ponto de espera da 10 pronto. Confirme? Ou Xené 6219, ponto de Quando o 9963 decolou os 35, chame o controle em 199.8. 198, obrigado, bom dia. Bom dia. Precisar do táxi, chame para ingresso. Oceania 6211, autorizado decolar, vento variável com 03 nós. Autorizado alinhar e manter. Pista 17, Papa Romeu, Serra Novanda Vida. Salvador, bom dia. Gol 18, próximo, no 90. Gol no 093, mantém o ponto de espera. Muito bacana, noite. Oxané 6211, decolou os 39, chame o controle em 119.8. Controle 198, Oxané 6211. Gol no 093, autorizado a alinhar e manter. Confirmo pro gol no 865. No 093, é o número 2.0. 1865, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, 1865. Papá Romeu Serra, Novembro Vitor, autorizado a decolar pista 1-7, 340 graus, 039. Papá Romeu Serra, Novembro Vitor, decolou aos 4-3, chame o controle em 1-9-8. Gente, controle 1-9-8-0, Serra, Novembro Vitor, bom dia. Bom dia. Gol no 865, mais um minuto para decolagem, aguarde. Aguardando aqui. No 865, autorizado a decolar 330 graus, 039. Tá 1093, ali mantém 1-0. A linha e mantém na piscina 0093. Decolou os 47, chame o controle, gol no 865. Controle, 198, bom dia. Bom dia. Gol 1093, autorizado decolar, 350 graus, 049. Lembre decolar e dá 1-0, gol 1093. Salvador, bom dia, gol 649, estabilizado a distância. Gol no 649, chame passando Simbra. Chama Simbra. Colou 50, chame o controle. Gol no 093. 093, valeu. Passa assim para baixar a travada, gol 649. No 649, autorizado pouso, vento variável e calmo com 03 nós. Lê pouso, gol 649. Solo 5-4, libera a direita, solo 1-2-1, décima 1, gol no 649. Na direita, 1-2-1, décima 1, 649. Torre Salvador, Passaredo 2229. Confirme. O Passaredo 2229 no ILS já em contato com a pista. Ciente, Passaredo 2229, chame passando Simbra. Formará passando Simbra, Passaredo 2229. Passou Sibra, tem trem de pouso baixo e travado, passaredo 2229. Confirme, passaredo. Passaredo 2229, Sibra passou, trem de pouso baixo e travado. Gente, autorizado pouso, 320 graus, vento calmo, passaredo 2229. Com vento calmo, livre pouso na 190, passaredo 2229. Solo 02, libera direita, solo 1219, passaredo 2229. Solo 219, direita 2229. 1211, 1211. 211.